Olá, bem-vindo a bordo. Você está aqui na Ecos Radio Web Podcast, através do Radar Cultura e da Runway 10, na Ecos Radio, lá na nossa página da Ecos Radio em Podcasts. Bem-vindo a bordo, um forte abraço a vocês. Meu nome é Júlio César, apresentando esse podcast número 8. E o nosso papo de hoje é sobre transporte coletivo. Meu Deus do céu. Transporte coletivo em São Paulo. Aproveito esse podcast para convidar o nosso excelentíssimo senhor governador, né, nosso governador do estado, a dar uma voltinha de ônibus, tá? Não precisa ir longe não, governador. Sai aí do Largo da Batata e vá até Cotia. O lixo que é isso. Meu Deus, que lixo. Senhor governador, nós em 2014 teremos a Copa do Mundo aqui no Brasil. Será esse o nosso trunfo na mão? Mostrar ao mundo como é um lixo o nosso transporte coletivo? E eu não estou falando só do intermunicipal, não, hein? Não, de jeito nenhum. Só pode incluir também o transporte público municipal, outro lixo. Olha, dá licença. Aqueles que pagam impostos, aliás, todos nós pagamos impostos, né? Merecemos coisa melhor, seu governador. O senhor já deu uma voltinha nesses ônibus do nosso transporte público de São Paulo? Que coisa horrorosa, governador. Mas não é qualquer horário não, viu? Eu convido o senhor a pegar no horário de pico da manhã e no horário de pico no final da tarde, né? Justamente naqueles horários em que há o rodízio municipal e as pessoas têm que utilizar o ônibus. Dá licença. Nós não podemos apresentar esse tipo de transporte para o mundo numa Copa de 2014. Tem que se melhorar muito. Não só os ônibus, como os motoristas, os cobradores, os pontos, cada lixo. Olha, eu convido Vossa Excelência, caso aceite esse humilde convite, eu pago a passagem, governador, R$ 3,75. Eu não estou falando daquele ônibus de R$ 6,70 ou R$ 6,70 e pouco que sai lá da Barra Funda para Cotia. Eu estou falando desse de R$ 3,75, tá? Que sai aqui do Largo da Batata e vai até Cotia. Eu convido Vossa Excelência a dar uma voltinha comigo nesse ônibus. Eu pago a passagem, governador. Fica tranquilo, viu? Porque depois o senhor vai se arrepender se pagar a passagem. Então eu faço questão de pagar, porque realmente está um lixo a nossa empresa municipal de transportes urbanos, está um lixo os ônibus municipais e intermunicipais. E nós, que moramos aqui na cidade de São Paulo e dependemos do transporte público, não estamos contentes, não. E como o senhor diz na sua propaganda oficial, né? Trabalhando por você, governador, tem que trabalhar um pouquinho mais, hein? Porque, sinceramente, se é esse o trabalho que o senhor está fazendo pela gente, eu agradeço, muito obrigado e tchau, tá? Não, sinceramente, gente, não tem condições. Esse transporte público é um lixo. Tô cansado de falar isso, não adianta. Parece que ninguém ouve. Até no Twitter eu já escrevi isso, tá? Pro governador, mas não adianta. Será possível que não tem ninguém que fiscalize isso? Fiscalize os horários, fiscalize as condições desses ônibus? Hein? Dá licença. É um absurdo, isso é um absurdo. Pobre trabalhador da cidade de São Paulo que depende do transporte público. Pobre, paga caro e é mal servido. Um grande abraço a você que está nos acompanhando aí pelo Radar Cultura. Até o nosso próximo podcast. E se você quiser entrar em contato com a gente, anote aí redacal@rwy10.com. Antes de eu ir embora, só uma coisa. Se o senhor quiser trazer o senhor prefeito Kassab também, eu pago a passagem para os dois, tá? Porque, afinal de contas, está super barato, R$ 3,75. Pelo conforto que é oferecido e pelos horários, eu faço questão de pagar. Olha, dá licença. Vamos falar a verdade, né? Bom, grande abraço a vocês. Até o nosso próximo podcast. que você pode ouvir também através da nossa página www.rwy10.com. Tchau.